Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Quinta de Luxo com Ceci Olive, só aqui na Rádio Vozes Portuguesas. Trata-se de um programa que emite para toda a diáspora portuguesa e que tem como finalidade aproximar todos os povos, toda a nossa língua e dar a conhecer um bocadinho da comunidade aqui em Munique, de onde estamos a emitir. Da minha parte, e em particular e para todos vós que estão desse lado, um grande abraço e muito obrigado por me acompanharem nesta 20ª emissão, dedicada ao dia 9 de julho, Dia Mundial das Loiras. Como é habitual, a nossa primeira hora vai ser dedicada à rúbrica Instrumentalmente, ao qual eu escolhi um álbum de uma banda que se chama Killa e que tem uma senhora loira na capa e que cantam muito, muito bem. Vamos então dar seguimento a isto. Queria deixar aqui um enorme abraço a todos os brasileiros nestas horas difíceis, a todos os locutores, staff e demais amigos e simpatizantes desta nobre causa que é a rádio online, a web rádio. Vamos então ficar com os nossos amigos Killa, com um pequeno genérico antes de começar. Até já, e eu voltarei dentro de sensivelmente uma hora para a segunda hora, onde abordarei mais o tema a fundo das loiras. Até já, com licença. Instrumentalmente. Quinta de Luxo. instrumentalmente. Olive. Thank you. Exatamente. Olive. Exatamente. Thank you. C. Olive. Boa noite, sejam bem-vindos novamente à Quinta de Luxo, um programa da autoria de C.C. Olive, só aqui na Rádio Vozes Portuguesas. Vou-vos acompanhar até à quinta-feira, que se espera bem disposta, divertida, cheia de saúde e com muito bom astral. O tema de hoje, meus amigos, é o Dia Mundial das Loiras, dia 9 de julho. E depois de termos estado com um álbum de Killa, Lemons and Boons, Lemons tem tudo a ver com loiros, e a vocalista, ou pelo menos uma das, é loira também, eis que chegou a altura de fazer a segunda hora num tete-a-tete com o auditório em que vamos abordar várias dimensões das loiras, das blondes, das russas, enfim, de tudo aquilo que nos ilumina com o seu sol. Vamos então começar com Blondie, dois temas da Blondie. A Maria e Heart of Glass. Eu espero que gostem e que se divirtam nesta noite. Fiquem muito bem e até já!

maravilhosos temas dos Blondie, uma banda norte-americana dos anos 70 que dá jus a este tema de emissão, que é as loiras, que são as loiras que habitam e populam este mundo. Vamos a seguimento com uma outra banda também um bocado antiga e que tinha lá morena e tinha lá uma loira. Quem não se lembra dela? Estou a falar dos suecos e das suecas, estou a falar dos ABBA. Desfrutem e até já! Maravilhoso tema dos ABBA com o Dancing Queen. ABBA que tinham uma loira. E nós, portugueses, que desde sempre que tivemos indecisos entre as loiras e as morenas. E antes de passar ao tema seguinte, queria enviar aqui um grande abraço para todas as mulheres, loiras, morenas, ruivas, da salinha de chat. E todos os homens por lá andam também, e que eu envio um grande abraço também. Nomeadamente ao Just, à Angra, à Lucy, que acabou de entrar, à Liliana, ao António Nogueira, à Mitrinha e ao Especial. Para vós todos, um grande abraço e desfrutem desta grande indecisão que nós sempre tivemos entre nós e que foi muito bem cantada pelo nosso querido Marco Paulo. Eu tenho dois amores. Desfrutem, até já! Amores que em nada são iguais, mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Mas não tenho a certeza. São iguais, mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores que em nada são iguais. Pois enquanto ninguém sabe, somos felizes os três. Sonsaço, como diria o meu amigo Just, do nosso Marco Paulo, que simbolizou muito bem nesta canção as loiras e as morenas que nos acompanham nesta vida inteira e pelas quais nós nos enamoramos até sempre. Pois que depois do Zaba, depois do Marco Paulo, chegou a altura de irmos ter com uma girls band portuguesa dos anos 80, tinha uma ou duas loiras e que elas começaram também no Festival da Canção, tal como usava. Vamos então dar seguimento com As Doce e o Amanhã de Manhã. Grande tema, desfrutem! Ficar acordado. acabamos de ficar com as Doce, com Amanhã de Manhã, um grande tema cantado por pelo menos uma ou duas loiras, se não me falha a memória. Mas nós temos mais cantoras loiras com outras excelentes vozes também. Estou a falar, por exemplo, da Filipa Paes, que tem um tema muito bonito que eu vou passar já de seguida, que se chama Que o Mundo é Meu. Desfrutem e até já. Só cavalos de várias cores podem servir. Quero que as rédeas façam prodígios, vou a cavalo, galopa mais, trepa as camadas do céu sem fundo, rumo àquele ponto exterior ao mundo, para onde tendem as catedrais. Quero uma cela feita de restos de alguma nuvem que ande no céu. Quero evasiva, nimbos e selos sobre os valados, sobre os aterros. Que o mundo é meu, que o mundo é meu, que o mundo é meu, que o mundo é meu. Quero que as as camadas do céu sem fundo, rumo àquele ponto exterior ao mundo, para onde tendem as catedrais. Deixem que eu parta agora já, antes que murchem todas as flores. Tenho uma loucura, sei o caminho, mas como posso partir sozinho? Várias cores. Quero uma cela feita de restos de alguma nuvem que ande no céu. Quero evasiva, nimbos e selos sobre os valados, sobre os aterros. E o mundo é meu. Fantástico tema da Filipa Paes. E vamos prosseguir nesta emissão. Estamos a cerca de 35 minutos na Europa Central da quinta-feira. Mais uma hora para Lisboa, mais outra para as ilhas, neste caso açorianas, e mais umas quantas para o Brasil, portanto. E entretanto vamos passar um tema que foi pedido a meu gosto pela Lucy para toda a malta dessa liga de chat, que já não são poucos e que são bem vivos. Dela, por mim, para vós todos, vamos ficar com uma fantástica loira, com a Lisa Ekdahl, com o tema Daybreak, que vem no álbum Linga. Lisa Ekdahl canta-se temas do Salvador Paul. Espero que gostem, desfrutem. Neste momento, e para informação, a Holanda está a zero com a Argentina. E na Holanda há mais loiras. Um abraço e até já! Muito obrigado, Liz Ekdahl. Muito obrigado, Lucy, por teres dedicado este tema fantástico, por intermédio de mim, a toda a malta da salinha de chat, e que já não são poucos. A todos vós, da Lucy, um grande abraço e beijinho, e que fiquem todos muito, muito bem. Chegou a hora e o momento de falar um bocadinho das coisas que estão a acontecer por Munique, que por acaso não são muitas, tirando a chuva. Hoje, por exemplo, fez uma máxima espetacular de 13 graus. Estava toda a gente doida e extremamente contente, não por esta chuva e por esta temperatura de trópicos, mas porque ontem os alemães massacraram os brasileiros. E se bem que tenham sido muito respeitosos hoje, não pude deixar de ouvir aquela piadinha que eles foram feitos para chacinar países que falem português, tal como aconteceu com Portugal. Quanto aos meus amigos brasileiros, eu tenho-vos apenas a dizer é erguer a cabeça e seguir em frente. Vocês fizeram história ontem, mas estou certo que as coisas vão correr bem melhor no futuro. A começar já pelo sábado, onde vocês vão defrontar o finalista, o semifinalista perdido para o terceiro e quarto lugar. Exatamente. Vamos então continuar com esta emissão fantástica dedicada às loiras, neste seu dia, que é o dia 9 de julho, e vamos continuar com uma senhora fadista que foi loira quando cantou este tema e que se chama Marisa e que vai cantar ou interpretar Se Eu Mandasse Nas Palavras. Um fantástico tema. Eu espero que gostem. Desfrutem e até já. Como se eu mandasse nas palavras, pediram-me que a dor fosse um sorriso. Se eu mandasse nas palavras, disseram-me ser louca e ser juízo. Como se eu mandasse nas palavras, falaram-me que a água era o deserto. Como se eu mandasse nas palavras, disseram ser o mesmo longe e o perto. Não são só aquilo que eu ouço. Não peçam que eu lhes ganhe ou não as sinta. Palavras são demais para o que posso. Não queiram que eu as vença ou que lhes minta. Palavras não são só aquilo que eu ouço. Não peçam que eu lhes ganhe ou não as sinta. São demais para o que posso. Não queiram que eu as vença ou que lhes minta. Como se eu mandasse nas palavras, quiseram que trocasse sol por lua. Como se eu mandasse nas palavras, disseram-me que amar era ser tua. Mandasse nas palavras, quiseram que emendasse o que está escrito. Para quê? Se eu mandasse nas palavras, daria agora o dito por não dito. Palavras não são só aquilo que eu ouço. Não peçam que eu lhes ganhe ou não as sinta. São demais para o que posso. Não queiram que eu as vença ou que eu lhes minta. Palavras não são só aquilo que eu ouço. Não peçam que eu lhes ganhe ou não as sinta. Palavras são demais para o que posso. We'll be right back. Excelente tema da Marisa, se eu mandasse nas palavras. Vamos prosseguir a nossa emissão, deixando aqui um grande abraço para todos aqueles que estão em Portugal e fora dele, em representação diplomática, militar, a estudar, em turismo ou a emigrar, como é o meu caso. Um grande abraço para todos vós. A língua portuguesa vive, sobrevive e encanta-nos a cada segundo que passa. Vamos então por isso ficar com um tema de uma banda menos conhecida e que falava de uma outra loira. Estou a falar dos João Destrução e do tema Cerveja, um tema quase que pedido pelo Just para todo o auditório. Fiquem e divirtam-se, que é um tema muito experimental e muito interessante, no qual eu tive o prazer de participar. Até já! Cerveja, cerveja, que bem que chega. Cerveja. Fantástico tema do João Destrução, Cerveja, Cerveja, um tema que fala daquelas loiras que acompanham a nossa juventude, quando não temos as outras. Vamos então continuar, vamos ficar com umas outras loiras muito mais mexidas e que abanam o panorama musical internacional. Espero que estes temas agradem mais às pessoas porque são mais comerciais. Mas vamos ficar com quem então? Com a nossa querida Shakira, colombiana, loira ou não loira nunca saberemos, e de seguida com a Lady Gaga, primeiro com o Estou Aqui e depois com o Bad Romance. Eu espero que gostem e que desfrutem. Um abraço muito grande e até breve. El tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá jamás. Mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí. Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be Roma? Acabamos de ficar com mais dois temas de duas loiraças que populam o mundo, a Shakira e com a Lady Gaga, que fazem jus ao tema de hoje, 9 de julho, dia das loiras. E tal como eu prometi, foi um dia sem piadas, foi um dia sério, Foi uma emissão competente, profissional e que eu espero que tenha agradado à maioria do auditório. A todos vós, um grande abraço do CC Olive, que entra agora na reta final do seu programa destas Quintas de Luxo. Da minha parte, em especial, um grande, grande abraço. Queria dedicar este abraço também, com especial carinho, ao Just e a todos os fundadores que tornaram este sonho possível. Que cada português possa, em qualquer parte do mundo, fazer uma emissão sobre aquilo que bem entender, promovendo o bom convívio, a aprendizagem, o intercâmbio e a alegria de ser português. Se tiverem curiosidade em fazer um programa, não custa nada. Esta é a minha 20ª emissão e tenho um orgulho doido de pertencer a esta equipa fantástica, que inclui pessoas dos mais diversos quadrantes, formações, continentes, planetas e gostos musicais. Mas vamos seguir com mais um tema, não que sem antes eu faço aqui um apelo a pedido da minha grande amiga Célia Pinto, de Belmonte, que me está a perguntar se nós não conhecemos uma rapariga chamada Sandra Mailand e que eu vou começar a procurar. Foi vista pelas últimas vezes em Bochum e era muito viajada. Querida Célia, está descansada, que tanto eu como os meus amigos aqui na Alemanha iremos dar com essa rapariga que, segundo consta, é loira e giraça. E ainda bem. Vamos prosseguir então com um tema de uma rapariga que eu não sei se é loira, mas que com este tipo de canção só poderá ser. Estou a falar da filha do senhor da Citra, que me passou o nome agora. Não me interessa. Pronto, é a Norah Jones, que vai ficar aqui com o tema Don't Know Why, e que eu dedico a todos vós. Divirtam-se neste penúltimo tema dedicado ao Dia das Loiras. Até já! Thank you. Thank you. Thank you very much. Fantástico tema da Norah Jones, que é filha do Ravi Shankar. O senhor tocava muito bem cítara, e que nós não sabemos se ela é ou não é loira. E não tenho assim tanto tempo para ir ao Google, porque estamos a cerca de 3 minutos da quinta-feira de luxo. Uma quinta vossa, para que eu torço os dedos que seja genial, bombástica, bem vivida e cheia de fé. Com alegria, com sentimento, o fim de semana está aí à porta e eu só vos posso desejar um excelente, excelente, excelente dia. Queria deixar aqui um beijinho à Ana Matos também, que se juntou a nós há pouco tempo, à Célia Pinto, a toda a malta da salinha do chat, à minha irmãzinha, provavelmente que me ouve, mas está sem Skype, e a todos aqueles que populam a diáspora portuguesa. Da minha parte, CC Oliva e das Quintas de Luxo, e como bem de toda a equipa técnica, um grande abraço, sentido, apertado, forte, que transmita a união que vai nesta diáspora portuguesa. Vamos então ficar com o último tema, dedicado ao Dia das Loiras, dia 9 de Julho, que é um tema instrumental, mas que me diz muito. Eu ouvi estes senhores em Sines, e desde aí acompanhei todo o trajeto deles. Este tema poderá não fazer muito sentido para vós, mas para mim tinha que se encerrar este programa com esta música. Vamos então ficar com os The Bad Plus, com o Dirty Blonde. E até para a semana. Fiquem muito bem e um enorme abraço.